Rádio Jornal AM, 1120 kHz. Rádio Jornal AM de Souto Soares, a número 1. Cada vez mais forte, Rádio Jornal AM, a voz da Chapada. Rádio Jornal AM. A rádio da gente, tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona, vem correndo, vem. Quem nunca acordou cedinho, tomou café, ligou seu ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio no carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio. É, amigo locutor, a rádio no Brasil é mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Rádio Jornal, a sua companhia todo dia. Eu não largo a rádio, não. Super Show. Rádio Jornal, companhia em todas as horas. Atenção! Depois do seu médico, pegue sua receita e passe na farmácia Idalfarma, que dispõe de produtos alopáticos, naturais, genéricos, além de uma grande variedade de perfumaria. Farmácias Idalfarma. Para melhor lhe atender, tem farmacêuticos diariamente. Doutora Noese Ferreira. Farmácias Idalfarma. Rua Pio 12, em frente ao Fórum. Seabra, Bahia. O Magazine Bela Vista tem tudo o que você precisa. Para você que anda em busca de uma loja completa, vá ao lugar certo, Magazine Bela Vista. Aceitando todos os cartões de crédito, de débito, ainda parcela suas compras. E você que não tem cadastro na loja, convidamos você a vir abrir o seu cadastro e dividir as suas compras no boleto bancário. Grande novidade do Magazine Bela Vista. Venha correndo para cá, na Praça Pericles Gama, no centro de Iraquara. Você encontra Magazine Bela Vista, uma loja completa. Olá, amigo que trabalha na roça. Eu tenho um recado especial para você. Olha, muito cuidado na hora de usar agrotóxicos, aqueles produtos químicos que servem para combater as pragas da lavoura. Agrotóxico é veneno e quando entra em contato com a pele e o corpo da pessoa, provoca sérios problemas de saúde. Para se proteger, só tem um jeito. Na hora de aplicar o produto, use calças de brim, camisas de manga comprida, botas longas, luvas, além de máscara, chapéu, óculos de proteção e avental impermeável. Outro detalhe importante, não reutilize as embalagens de agrotóxicos. Nelas ficam resíduos químicos que, se forem ingeridos, podem provocar a morte da pessoa. E se você suspeitar de qualquer problema de saúde pelo uso de veneno agrícola, procure o serviço de saúde. O Bingo Três Amigos vai sortear R$16 mil em dinheiro. Dia 10 de abril, na Praça de Eventos de Segredo de Souto Soares, às 4 horas da tarde. No primeiro bingo, 5 quinas de R$600 e na cartela cheia, R$7 mil. Valor da cartela, apenas R$15. Segundo bingo, 2 quinas de R$500 e na cartela cheia, R$5 mil. Valor da cartela, apenas R$10. Atenção, adquira a cartela dupla até o dia 8 de abril por apenas R$15 e concorra a todos os prêmios. No dia, as cartelas são vendidas separadas. Organização Erasmo Mundinho e Carlinhos. Já caiu no gosto do povo. Bio Amargo Original Laranja, um chá natural para seu organismo. Má digestão, prisão de ventre, barriga inchada, azia, gastrite, refluxo, boca amarga, mau hálito, ácido úrico elevado. Deixe de sofrer hoje mesmo com má circulação, dores nas pernas, colesterol, pressão alta, cãibras, formigamento nas mãos e pernas. Tome o Bio Amargo Original Laranja. Controle o açúcar no sangue e elimine a gordura no fígado. Comeu? Passou mal? Tem em casa Bio Amargo Original Laranja e aumente a defesa do seu organismo. O Bio Amargo Original Laranja é amargo, mas deixa a vida doce e saudável. Nas farmácias e lojas de produtos naturais. Dona de casa, chefe de família, você quer mesmo de verdade valorizar seu dinheiro na hora de fazer compras para sua casa? Se você falar que sim, essa atitude vai fazer seu dinheiro render muito mais. E assim, você vai comprar mais e economizar mais. Aí você pergunta, onde eu faço isso? A resposta é Grupo dos Anjos e Valdo Segredo. Ah, só poderia ser. Pra fazer as suas compras com bem mais economia, venha para o endereço que te dá mais garantia. Pois é, aqui você pode ter certeza de economia de verdade. Tudo que você precisa, inclusive tem açougue dentro do mercado. Isso facilita a sua vida. E atenção, compramos os produtos da nossa agricultura. E tem mais, compramos também material alumínio, como latinha de refrigerante, panelas velhas e muito mais. Então, você quer economizar e valorizar o seu dinheiro de verdade? Vem para o Grupo dos Anjos e Valdo Segredo. Tem mercado em Souto Soares, Iraquara, Segredo, Mulungu do Morro e Várzea do Cerco. E aí, você vai tomar essa atitude agora ou não? É claro que vai, Grupo dos Anjos e Valdo Segredo. Se você, minha amiga, tá sempre ocupada com a sua família e às vezes deixa de se cuidar, tá na hora de tirar alguns minutos do seu tempo para fazer o autoexame das mamas. É um toque de atenção com o seu corpo que ajuda a prevenir doenças como câncer de mama. Acorda, mulher! Após uma semana que a regra passou, se ligue no conselho do doutor e vamos prevenir o câncer de mama. Apalpe os seus peitos no banho ou na cama. Se achar um caroço, deformação salícia, perda de sangue ou ferida no bico, procure o serviço de saúde, se previna, se ajude. Menopausa, faça do mesmo jeito. Examine seu peito no mesmo dia, todo mês. Previna o câncer de mama. Prove que se ama, não perca sua vez. Se toque mulher, se toque mulher. E olha, quanto mais cedo o câncer de mama for descoberto, maiores são as chances de cura, hein? Cada vez mais forte. Rádio Jornal AM. A voz da chapa. Rádio Jornal AM 1120 kHz. A festa está de volta. Super show pra você. Rádio Jornal AM, a voz da Chapada. A voz da Chapada. O próximo programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Souto Soares passa a apresentar Momento do Estudo Bíblico.